guardião da rima, da rima. Puto da vida, puto da vida. Guardião da rima, da rima. Puto da vida, puto da vida. Guardião da rima, puto da vida. Sobrevivendo em qualquer uma esquina. Sou toda quebrada, os malucos tudo junto. Vim da senzala, direto para o submundo. Eu negro, herdeiro da bandidagem. Sem dinheiro, quanto esse negro vale? Não vale nada, não. Não sou nenhum artista, tirado por uma elite fudida racista. Caminhando contra o vento, relento ao veneno. Vou vendo a lua surgindo, o sol desaparecendo eu. Não vou aliviar a cabeça de ninguém, nem tampouco do playboy, que agora é refém daquilo que ele mesmo criou. Vou me vingar, levar pro tronco quem me surrou. Desde 1500 hoje eu tô no gueto, da escravidão pra ilusão de um preto suspeito. A qualquer hora da noite, a qualquer hora do dia, periferia predomina sempre a covardia. Os moleques, qual o futuro que eu espera? Qual é, Zé? Vai deixar rolar toda essa merda? Deus queira que não. Pra mim sobrou apenas uma luz, vingança na quebrada e carregar a cruz. Eles ficaram com dinheiro e poder, e eu fiquei como uma puta assustada na mira da PT. Carregada até a alma, esperando a caça. O dedo coça no gatilho, cadê o canalha? Quem tem um plano destruiu todo o meu povo e me matou, mas e aí? Olha eu aqui de novo, eu renasci. Eu tô em toda a esquina, sou a lágrima arrependida, a porrada da polícia. Eu sou toda a quebrada, o pai envergonhado ao ver seu filho de cabeça baixa, no barra pesada. Que viagem, família que reconhece o corpo só pelas tatuagens. Só maldade, a mina que não pensa, perdeu a inocência, barrou na indecência. Os cara tira ela, rodou lá na favela, barriga na goela, ninguém tá perto dela. Educação não ficou pra mim não, nem pros meus irmãos. Do crime à prostituição, pega na mão, põe pretinho no colo. É eleição, enquanto isso um velório. Só problema, os boy fica preocupado comigo. Então reforça a segurança do teu condomínio, porque eu não vou te fuder. Você que fudeu com tudo, agora vai se fuder. Vem cá, olha lá, só barraca amontoado. Pede chuva aqui, como se tô na beira do rio. Segura a onda, vou trincar com esses fuleiro. Comunidade da rima de Palmares ao gueto. A volante tá formada. Guardião são meus parceiros e meus comparsa. Comunidade é minha rua, minha quebrada. Minha rima é assalto à mão armada. Vem que a volante tá formada. Guardião são meus parceiros e meus comparsa. Comunidade é minha rua, minha quebrada. Minha rima é assalto à mão armada. A destruição que o europeu deixou, séculos depois a ferida não cicatrizou. Estupros, roubos, vidas inocentes mutiladas, assassinatos, corpos queimados, cabeças cortadas. Mentira nos livros foram contadas, tudo em nome da cruz de Jesus, da espada. Seres humanos reduzidos à escória, sem memória, passado, futuro, presente, história. Na senzala ao gueto, sem herança, indenização, sem direito a ter direito. Preto, sempre suspeito, tá assustado? Pega tua democracia racial, enfia no rabo burguês. Você não sabe o que é pânico. Não teve seu ancestral sequestrado do outro lado do Atlântico, no navio os negreiros morrendo em porões, pra enriquecer os barões de 10, 5 jogados ao mar pra alimentar tubarões. Seu maior crime opressor foi fazer os pretos a favela ter vergonha da sua própria cor. Só sabe como é que é quem tem a vida dura. Filho de família humilde, periferia, pele escura. Quem sente olhar incriminador do segurança no shopping, o não na hora do emprego. A humilhação tá cortando choque. Seu apelo de paz, burguês, de nada adianta. É em vão suas muralhas, velas acesas, câmeras de segurança. Suas promessas não me enganam mais. Não há dinheiro que pague o crime, a matança dos meus iguais. Eu sou preto favela, ciente da treta de classe. Plantou vento, sujeito, dá teu jeito, colhe tempestade. Pátria amada, que nada, madrasto hostil, aqui mais um orfão da abolição de um crime chamado Brasil. No tribunal dos deserdados você foi autuado em flagrante. Só carrasco da playboyzada, vem, que o juro é a volante. Vem que vem, playboy safado, tu é a própria encarnação do diabo. Mas já está provando no teu próprio prato, eu sou pra você, teu veneno, pode crer que sim. Duas carreiras cheiradas, sábado à noite na PI, só começou a bagaceira. Já tá bem louco, meu veneno corre na tua veia. Lembra que foi você e mandou tudo pra mim. Na favela entrou, ficou